não mudei minha canção. Não mudei minha canção. Eu a fiz pensando em coisas boas, a fiz de coração. Não, não, não. Não mudei minha canção. Mas todo mundo só quer achar sempre a segunda intenção. Por isso eu peço a toda a gente um pouco mais de atenção. Não mudem minha canção. Mas se você não me ouviu, não, ainda não. Tenho os meus pés no chão. Não mudem minha canção. Não, não mudem minha canção. Não. Eu a fiz pensando em coisas boas, a fiz de meu coração. Não mudei minha canção. Não, não mudei minha canção. Não. Por isso eu peço a toda a gente um pouco mais de atenção. Não mudei minha canção. La la.